Oi, Jesus, eu sou o Zé. Cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o sacristão lhe perguntou o que fazia ali, pois havia objetos de valor na igreja. Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado num hospital. E na enfermaria passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e muitas risadas passaram a ser ouvidas. Zé, disse-lhe um dia a irmã, os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre. É verdade, irmã. Estou sempre tão alegre. É por causa daquela visita que recebo todos os dias. Faz-me feliz. A irmã ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um solitário, sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou a irmã. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama. Quando olho para ele, sorri e me diz: Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. A história é singela e seu autor é desconhecido. No entanto, faz-nos refletir profundamente no ensinamento que contém. Fala-nos da fé, da simplicidade, da dedicação e da perseverança. Quem de nós dispõe, como Zé, diariamente de alguns minutos para falar com Jesus? Muitos de nós confundimos a oração com um amontoado de palavras que vão saindo da boca destituídas de sentimento e de humildade. Quantos de nós temos tal perseverança, tanto nas horas de alegria quanto nas de dor, para elevar o pensamento a Jesus, confiando-lhe a nossa intimidade, com a certeza de que Ele nos ouvirá? A oração é uma fonte em que podemos aliviar a alma opressa. É o fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. É um bálsamo que cura nossas chagas interiores. É um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Enfim, para as sombras da nossa alma, a oração será sempre libertadora alvorada, repleta de renovação e luz. É importante que cultivemos a fé inabalável no sublime Galileu. É importante que oremos, ainda que a nossa oração seja singela, mas que seja movida pelo sentimento. Orando, chegarás ao Senhor que te deu na prece um meio seguro de comunicação com a infinita bondade de Deus, em cujo seio dessedentarás o espírito aflito.